9, decola 06, controle 119, decimal 8, bom voo. Samarão, por agora, tem boa dieta. 19,8. No 715, chama Recife agora, ou no 251? 251, obrigado, no 715. Boa tarde, Salvador, muito bom dia, rumba 19, decolada, acionado 5455, com feitura até na coral. Vou direto para o pau, uma centena. Desculpa, a informação não foi compreendida, vou direto para a posição. Confirmei. Confirma para o rumbo 9, na fase de passada. Sobe coral, uma centena. Alfa Yank Fox tem um bom dia. Salvador, bom dia. Passaria do 2227. Bom dia. Passaria 2227. Copia o nível 180 para a vitória da conquista? Copia. Ok. O passaria 2227 está autorizado para a vitória da conquista. Nível 180. A rota é Elefa após o Obdude, após direto conquista. Obdude é Oscar Bravo, Delta, uniforme Delta. Decola cabeceira 1-0, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é o 5473, o controle opera em 1-1-9, decimal 8, corteja. Autorizado 1-8-0, Elefa, Obdude, Oscar Bravo, Delta, uniforme Delta. Decola da 1-0, curva à direita na Arbor, transição Elefa. 5473, o controle 119-8, passaria do 2227. 2227, correto, cotejamento, chama para o acionamento, qual o para o parte 3, na exposição 1 do parte 3. Afirmativo. Ok, chama para o puxa. Colocando 3153 para puxa de acionamento, posição 1. Autorizado, puxa de acionamento, chame táxi, o 3153. Autorizado, 3153. Salvador, é o TAM, Mike, X-Ray, Golf, no pátio 3, posição 3, solicito reboque para a posição de número 06, no pátio principal. Está autorizado iniciar no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. TAM, Mike, X-Ray, uniforme, é isso? Golf. Mike, X-Ray, Golf, inicia no pátio 3, chama para ingresso no principal. Certo, obrigado. Batista 3153, tá com 42 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 47. Copiei 3:47 Campinas, por gentileza, confirme o POB. 1-42. 1-42, ok. Livre o táxi à direita. E no ponto de espera, chame a torre em 1895, altímetro 1013, tenha um bom dia. Agora 1.003 ajuste, atualizado a taxa de direito, ponto 0295, obrigado, bom trabalho. Equador Altan 31, 53.0, pronto. Beleza, 353, está livre a linha de decolar da pistão 0, vento variável com 03 nós. Vive a linha de decolar da 1-0-3-1-5-3. Alô, é o TAM, Mike X-Ray-Gol, solicito permissão para ingressar no para o pátio principal aí, posição 6. Autorizado, até a posição 612, reporte ao término, Mike X-Ray-Gol. Entendi. Três decolos 21 no controle 119 decimal 8, bom voo. 1198, obrigado, tá 3153. Oi, Salvador, bom dia, na 3153, cruza 2000, saída dentro, curva da direita. Sobe 360, Vigilant. 360, Vigilant, 3153. Estamos da Delta 3153. Confirma 53? Confirmativo, está 3153, solicita voar da Delta. Autorizado. Autorizado da Delta 3153. Bravo Vitor Tango, desce para 2013, autorizado ele. Cancelado o plano agora aos 2-4. Plano cancelado aos 2-4. Desce agora para o 1510 a ingressar no corredor Interlagos. O branco do Tango, 2-4. voando direto para Imbi. Bravo, Victor Santos. Salve Salvador, é o Tramac, X-Ray Golf, informa o PM do reboque na posição de número 6 no pátio principal, grato. Perdão, Coronel que chamou? É o Tramac, X-Ray Golf. Ciente, Mike, X-Ray Golf, ciente do termo do reboque, tenha um bom dia. Bom dia, grato. Bom dia, Índia November Alpha, é voo local Salvador, Salvador, com toque remetida em Valência, é isso? Ok, Índia November Alpha está autorizado então no meu pés, Salvador, Salvador, com toque remetida em Valência. Decola da cabeceira 17 com curva direita para o corredor Axé. Transponder é o padrão 0171, o controle opera em 119.8, corteja. November Alpha, correto o cotejamento com dois a bordo no pátio 4, chame a torre em 118.95 para acionamento. O altímetro é 1013, tenha um bom dia. O FAB 2283, serviço já terminado, mantém uma centena, chama ele aos 12010. Gente, Bravo Kilo, informação de Leite Confere, aguarde cópia. Nossa Coral, serviço está determinado, mantém 100, chama Ilhéus, 120, décima 1. Salvador, Salvador, TGL em Valença. 1.000 pés, corredor chefe, 17, primeira curva direita, série 01 no meio, não transponde. Sequência do controle, 119, décima 80, torre 118, décima 95, Bravo Kilo. Chama Ilhéus agora, no 20 desse mão. Bravo Kilo Ciente, TGL em Vera Cruz, pressionamento táxi, chame a torre, em 118.95, bom voo, seu retorno. Reporte para ingresso, 97. Está 3153 em ponte. Chama o controle, solicita que o senhor chame o controle Ilhéus 1201 e mantenha uma centena. 3153, grato pela ponte, chama agora Ilhéus. Ah, Ilhéus, olha. Recife, 1251, alterno 3325, 3153, bom. Bom dia, chama para o fax. Chama agora para o fax, 2, 5. 325, obrigado. Bom dia. Boa rotatória, Bravo Vitor. Vou estar em graça em número. Chama a torre agora 118.95. Ô Vitor Tango, correção Bravo Vitor Tango. Bom dia, altímetro padrão no 0 no 3, reporte curta final 1-7. Salvador, passarelo 2227, 47 MPOB, alterna Salvador, 6h30, está pronto para o táxi. Passarelo 2227, pode dar táxi até o ponto de espera, via base principal, Índia. Ponto de espera, chame a torre, em 1-1-8-95, ajuste no 0-3, vou voltar ao retorno. Via base principal, Índia, ponto de espera 1895-227. Bravo que Luiz, que aguarde, mantenha a posição. Estou com tráfego na final 1-7. Aguarde, mantenha a posição. Passarelo 2227, da próxima tiver zona 0, pronto. Passarelo 227, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, 2227. Bravo Vitor Tango, tem livre pouso na pista 1-7, o vento 060 graus com 0,5 nós. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango. Gente, Bravo Vitor Tango. DD7, ao alinhar, tem livre decolagem da pista 1-0, vento 050 graus com 0,5 nós. Alinhar, Terra livre decolagem, 2227. Bravo Victor Tango, no Solos 34, informe estacionamento. Bata! Usar o backdrive, box livrando na Bata, o Bravo Victor Tango. Vai manter a via chegada Bonfi para 2000 pés com ajuste 1013. E a 225. Guarde na cabeceira 197, o Bravo Kiluiski. Manda mensagem? Irmão, na via chegada bom foi pra 2000. Tá bom, via. 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia. Trole passareiro 2227. 2227, sobe 180, arbor vigilante. Gente, não compre a restrição da carta de 15 milhas, senhor. 2227. Mantenha as restrições, o 2227. Vai manter as restrições. Bravo Vitor Tango, bom dia. Bravo Kiluiski, livre decolagem do 17, vento 060 graus com 07 nós. Bravo Kiluiski. Cidade de Grécia, a Lima tem cabeceira 107 em Nero Ramberal. Bravo que Luiz que decola os 38, controle 119, decimal 8, bom voo. Bom dia, eu vou no 922 desce para 2000 pés 2013 na Via Maré. 2013 na Maré. Via Maré. Diego Eduardo Chana, escuta, quilo esquilo. Alfa tem livre decolagem, 97, vento 070 graus com 05 nós, linha numeral. Tango Romeu Golf Vito, aguarde cópia. Tango Romeu Golf Vito, autorizado Salvador, Serra, Novembro Juliette Kilo, nível 1900, plano Yankee, após zerar, prosseguir rumo visual, saída Arpo, após direto destino, decola da 17, primeira curva à direita, acione 5506 no transponder, frequência do controle 119.80, torre 118.95, Romeu Golf Vito. Romeu Alfa, decolos 41, controle 119.8, bom voo. Controle 119.8, pedido na Romeu Alfa. Confirme frequência do controle 119.80 e 5506 no transponder, Romeu Golf Vito. Gente, confirme pra ouvir. Romeu Alfa, decolou. Está autorizado para a direita? Índia November Alpha, qual transponder que foi autorizado? 0171, Índia November Alpha. Adiciona então 0171, mantenha o corredor a chave. Passando 17 milhas, Salvador, passareiro 2227. Olha, passareiro 2227. Prossegue 27. Passou 18 milhas, Salvador. Pode subir para 1980. Autorizado 180, é o 227. Poderia voar obedute, senhor? Negativo, mantenha a saída. Ok. Paulo Salvador, bom dia, azul 4213. Azul 4213, bom dia. Informação em curso é Juliette. Copia 350 para Recife? Entre Juliette, copia. Autorizado Recife, via Upwift 58. Nível autorizado 350, saída Pulca, transição Caju, Pulca, Jamo Caju. Decola da 1-0, com primeira curva à esquerda. Acione 5501 no transponder. Frequência do controle 119.80. O Azul 4213. Autorizado 350, Recife, Apeluí 5-8, decola da 1-0, Serapuca, Aracaju. Após decolar de curva esquerda, transponder 5501, controle 198, Azul 4213. Azul 4213, cotejamento correto, reporte ponto para posicionamento, remoto 06, parte 3. 3227, controle. Parceiro 27, controle. Escuta, parceiro. Boa vitória da conquista do presente. Direto com o conquista, parceiro. Salvador, só autorizado LF, tá? 2000 pés autorizado LF 2013. Autorizado 2013, deixa pra 2000 pés, né? Voo 922, reduz velocidade pra 200. 200, vamos, 922. Frequência livre de coordenação local. Chanel 6285, interceptando o curso localizador. 225, completa a torre 118-95. 118 ou 95, né? 922, para 2000, pés autorizado LS. 2000, autorizado LS, que bom, Márcio. Torre Salvador, Chanel 625. Salvador, Azul 4293, puxa acionamento, remoto 06. Azul 4293, contém equipe de solo, reporte para táxi. Autorizado, puxa, Azul 4293. Vai reportar baixa trava, Janela, né? Beleza. Torre Salvador, Chané 6225, baixou o altermarker, baixou, travou, passando o altermarker, 6225. Chané 6225, tem livre pouso, pista 1-0, o vento 060 graus com 08 nós. Cruzado pouso, Chané 6225. peça livre coordenação local. Para o táxi 42 a bordo, rodovia 0330, alterna Aracaju. Ouviu a alternativa? Aracaju. Azul 4213, solicitar táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre, em 118 decimal 95, ajuste no 013, o morro. Táxi via pátio Índia até o ponto de espera, torre 295, ajuste. Mas é 25 no solo 52, direita 1219, solo, bom dia. Direita 1219, hoje é 6225. Pera do 2227, chama Recife 251, alterna 1-3325. 1251, 3325, 2227. E autorizar táxi, Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reportar a agressão da Juliette, ou chamei a 225. Corre Salvador, ao gol 1922. Bom dia. Bom dia, 1922, cheque trem, tem livre pouso, pista no 0, vento 050 graus com 08 nós. Baixou, travou, 1922. Livre pouso. Oceania 6225, autorizado ingresso no Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, Oceania 6225. Azul 4039, a certa prevista da EL, Leda Brito, informação em curso Juliette, já copia, já estamos no seu plano. Autorizado Campinas, nível 340, via Alpe Zulu no meio até Brava, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Sede da EL, Leda, após bridge. Decola da 1-0, com primeira curva à direita, acione 5521 no transponder, frequência do controle 1119.80. O azul 4039. Azul 4213, bom dia, Lima, tem cabeceiro no zero. Lima tem, Lima 2. Correto, reporte pronto para puxa, saneamento, portão 09. No solo 55, direita no Fox, solo 219, bom dia. Direita Fox, 219, 219, 22, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1922. positivo, né? Do na Fox. 219. Obrigado. Salve Salvador, Gol 922, Livra Fox na sua escuta. Gol 922, bom dia, 3 ataques Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, Gol 922. Tuba 213, decola 57, controle 119, décima 8, bom voo. 198, azul 4213. Salvador, bom dia, azul 4213, passa 1300. Bom dia, 213, sobe 350, saída da PUC, viu? Sobe 350, PUC, Aracaju, azul 4213. Solo, Salvador, bom dia, 3179, informação Juliette, Guarulhos, 320. Então, 3179, informação Juliette, confere, temos aqui condenado 340, para Guarulhos, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Rio 16, até Belo Horizonte, após, conforme a rota do plano de voo. Decolada 1-0, com primeira curva após a decolagem à direita, saída da E, Oleda, após vídeo, onde é interceptado o 1-6. Transponder 5-5-1-7, frequência do controle 1-1-9-8-0, TAM 3179. Guarulhos 340, peso 1-6, depois conforme o plano, decolada 1-0, curva direita, da E, Oleda, depois rua direto, bridge, intercepta 5-5-1-7, ao código 19-8, ao controle 3179. 3179, confirme o transponder copiado? 5-5-1-7, 3179. Cotejamento correto, reporte pronto para puxa, estacionamento, portão 06. Chamado 06, 3179. Pumba 28, prossiga. Rumba 28, formação Juliette confere, aguarde um minuto para cópia. Sua intenção de decolar da interseção na cabeceira no zero. Rumba 28, copiou o solo. Aguarde um segundo para cópia. Rumba 28, autorizado Belo Horizonte, nível 100, saída Coral, decola da 90 com a primeira curva após a decolagem à direita, acione 5524 no transponder, frequência do controle 119.80 da torre 118.95, rumba 28. Estou confirmando sua rota, Golf 677, Ilhéus, Whisky 1, Halit, após direto destino, rumo 28, só confirme, PLB. Rumo 28, posicionamento táxi, chame a torre em 1.95 para decolar da interseção da hotel. Umba 28, bom dia, está pronto para o táxi? E acionamento chame táxi, Umba 28. O Papa Romeu Mike Eco Lima, confirme parte pista que decola. Gente, o Papa Romeu Mike Eco Lima, autorizado por seguro, no meu pés, corredor Axé, decola 17, o primeira curva após decolagem à direita, acione 0260 no transponder, frequência do controle 119.80. O Papa Romeu Mike Eco Lima. 260 no transponder, o Papa Romeu Mike Eco Lima. Controle Azul 4203, passa 170 para o 350. Azul chama o centro Recife agora, 1685, alterna 2545. 2085, alterna 2545, Azul 4213. Salvador, estou 3179, pushback e acionamento, posição 6. Estou 3179, posição em inscrição, leva após para o táxi. Autorizado, puxa, vai chamar para o táxi para 3179. 7, 4, 3.